te fazer garçomar. Vira e mexe, zigue-zague, vai rodar feito peão. Vou te jogar na cama, injetando adrenalina. Através da minha língua, vai comer a minha mão. Chulé, chulé, eu vou te dar banho de gato. Eu vou te dar aquele prato de lamber paixão. Chulé, chulé, eu vou te dar. Dizer que... na parede te chama de lagartixa, amor. Eu vou te deixar assim, eu vou te dar beijo de língua até o meu cair da boca, amor. Eu vou te deixar assim. Pra você dançar, banda da Lourinha, 15 anos. Que sucesso pra você. Colar na tela, se o vento sopra seus cabelos, dá pra sentir o cheiro e dá pra ver em seu olhar que pode rolar. Hipnotizou com seu jeito sedutor, me deixou maluco, eu tô doidinho de amor. É uma coisa linda, nunca vi tão sensual. Eu vou cair em cima, por favor, não leve a mal. Não, não, não. Eu vou te espremer na parede, te chama de lagartixa, amor. Eu vou te deixar afim, eu vou te dar beijo de língua até o meu cair da boca, amor. Eu vou te deixar afim, eu vou te espremer na parede, te chama de lagartixa, amor. Eu vou te deixar afim, eu vou te dar beijo de língua até o meu cair da boca, amor. Eu vou te deixar afim, afim, afim de mim, afim de mim. Afim do rei aqui, afim. Estou querendo essa gata, fiquei ligado nela, é a mais linda que já vi. Eu vou colar na tela, se o vento sopra seus cabelos, dá pra sentir o cheiro e dá pra ver em seu olhar que pode rolar. Hipnotizou com seu jeito sedutor, me deixou maluco, eu tô doidinho de amor. É uma coisa linda, nunca vi tão sensual. Eu vou cair em cima, por favor, não leve a mal. Não, não, não. Eu vou te espremer na parede e te chamar. Eu vou te deixar aqui, eu vou te dar beijo de língua até o meu cair da boca, amor. Eu vou te espremer na parede e te chamar. Eu vou te deixar afim, até o meu cair da boca, amor. Afim, afim de mim, afim de mim. Afim do rei aqui, afim, afim de mim, afim de mim. Afim do rei aqui. Oh, oh, oh. Sucesso pra você dançar. Quina Batera, Kleber Cacuão, vai colorião. Ela chegou, colorião. Parece loucura, não consigo. Essa estranha querendo me devorar. debaixo do chuveiro. Me toco, me morto pensando em você. Na cama, no sofá, no banheiro, em todo lugar. E quando estou embaixo do chuveiro, me toco, me morto pensando em você. Pensando em você. Te deixou em cana, a juíza decretou prisão preventiva por indenização. E o teu coração não vale nada nessa hora. Sentimento não vigora. Aqui a lei é séria, vai em cana, sacana. Ainda que quer, quer bater em mulher depois de um ano na prisão, morrendo a grade do Oregão. Quem quer, quer bater em mulher depois de um ano na prisão, morrendo a grade do Oregão. Dia da cadeia, você viu o que aconteceu, agora sai, vai embora, não dá trabalho mais, procura uma mulher, você não é bicho, rapaz. Ainda quem quer, quer bater em mulher, depois de um ano na prisão vira marica de negão. Quem quer, quer bater em mulher, depois de um ano na prisão morder na grade do negão. E aí, né? Gosta de bater em mulher, né? Se liga, rapaz. Aconteceu contigo, foi um papo furado, ficaste todo enrolado. A mulher viveu contigo 3 meses e 1 ano, foi embora com pé de pano, ainda te deixou em cana. A juíza decretou prisão preventiva por indenização. E o teu coração não vale nada nessa hora. Sentimento não vigora. Levanta a mão pra cima e bate na palma da mão. Ainda quem quer, quer bater em mulher depois de 1 ano na prisão, vira marica de negão. Quem quer, quer bater em mulher depois de 1 ano na prisão, morder na grade do negão. Bater em mulher depois de 1 ano na prisão, vira marica de negão. Quer, quer, quer bater em mulher depois de 1 ano na prisão, morder na grade do negão. É isso aí, Banda da Lourinha, 15 anos, os melhores sucessos. Adriano Pitti, Produções. A partir de agora, Banda da Lourinha, pra você se apaixonar! Balança, estremece o meu coração. Com seu jeito lindo, faceiro, no meio da multidão. Quando ela chega, balança, estremece o meu coração. Com seu jeito lindo, faceiro, no meio da multidão. O seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer. O seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Bora, Leite Produções. Eu quero ficar com você, eu quero ser sua paixão. Tudo só você não vê, magoa o meu coração. Eu quero ser tua paixão, tudo só você não vê, magoa o meu coração. Dançar Esfrega, esfrega, com a banda da loirinha. Esfrega, esfrega, que ela fica doidinha. Esfrega, esfrega com a bunda da loirinha. Esfrega, esfrega que ela fica doidinha. Vai mexendo a cinturinha, cinturinha e não quer mais parar. Ah, ah, ah, ah. E vai girando, vai girando, minha rainha vai me ensinar. E vai mexendo a cinturinha, cinturinha e não quer mais parar. Ah, ah, ah, ah. Vai girando, minha rainha vai me ensinar. Oh, oh, oh, vem dançar, isso é bom demais. Relaxa e deixa o som te levar. Vem dançar, isso é bom demais. Relaxa e deixa o som. Esfrega, esfrega com a banda da loirinha. Esfrega, esfrega e ela fica doidinha. Esfrega, esfrega com a banda da loirinha. Esfrega, esfrega, vem esfregando, vem. Esfrega, esfrega com a banda da loirinha. Esfrega, esfrega que ela fica doidinha. Esfrega, esfrega com a banda da loirinha. Esfrega, esfrega, eu esfregando bem gostoso. Por você, desse meu amor, desse querer, a vontade louca sol pra te mostrar que a vida inteira eu vou te amar. Oh, eu vou te amar. É simplesmente uma declaração de amor essa canção que eu faço pra você tente entender. Amanhã talvez, e é por isso que eu preciso te falar de uma vez. O meu sentimento por você, desse meu amor, esse querer, a vontade louca de te amar. Faço qualquer coisa pra te ter, você só precisa me dizer. De cristal pra te mostrar que a vida inteira eu vou te amar. Jogos de amor e sedução, você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar que a vida inteira eu vou te amar. Você conquistou meu coração. Bola de cristal pra te mostrar que a vida inteira eu vou te amar. De você, não. Se apaixonar. Banda da Loirinha, 15 anos pra vocês. Tudo não tem nossa cara. Nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. Eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, oh, oh, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecida, te amava. De você, paixão, dói aqui dentro do meu coração. Quero saber como você está. Ah, ah, ah. Tá tão difícil sem você aqui. A noite chega, não dá pra dormir sem o teu corpo pra me esquentar. Fiz essa canção quando você se foi. Nossos momentos loucos de amor. Eu daria tudo pra você voltar. Daria absurdos pra te agradar. Pois não há limites quando a gente ama. Oh, my love, my life, te amo. Eu não consigo te esquecer. My love, my life. Shows e Reg Bell Soluções Artísticas.

apaixonado por você. Michel Ferreira, o rei dos cabelos platinados. Agora pra dançar bem coladinho, vem assim, vem. E pega logo o telefone e vem falar comigo. Diz alô, quero ouvir sua voz. Esse amor tão carente de nós. Só quero dizer apenas I love you. Oh, oh, oh, oh. Devemos voltar de novo. Se dar um prazer, amar pra valer. Ah, olhar na cara a gente não consegue disfarçar. Tá na cara, amor, está escrito em seu olhar. Tá na cara, e tá na cara. Tá na cara que você ainda vai voltar. Tá na cara que eu sou dependente de você. Tá na cara que você não vai me esquecer. Tá na cara, gente. Tá botando banho. está certo, tudo bem, deixa eu te buscar. Oh, oh, oh, manda da loirinha. Lembra aquela vez que dei seu nome e você me deu seu telefone? Deixe pra ligar no outro dia pra você. Liguei a cobrar, pois não sabia o que fazer. Hugo, eu juro que não consegui te esquecer. Hugo, fiquei apaixonada, se embora. Chegou pra arrasar, a mais poderosa e a mais carinhosa.